Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Los 90 en Estrellas de Medianoche. siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 10 de abril, año 1959, nace Katrina Leskanich, líder de Katrina and the Waves, ganadora del Festival de la Canción 1997, con la canción Love Shine a Light. Katrina and the Waves alcanzó notoriedad en 1983 con el tema Walking on Sunshine. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. I'm En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Lounge en Estrellas de Medianoche. É uma ave no céu, uma ave no chão, um recado, uma flor.

un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. music, written in Chinese and hieroglyphics. It's got a new beat and I want you to know it's a new thing I call mestizo. Just clap your hands, everybody, everybody, clap your hands. Just clap your hands, everybody, everybody, clap your hands. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la música de Sophie Ellis Bextor. Pues bien, esta cantante nació el 10 de abril de 1979. Es una británica, Sophie Ellis Bextor, conocida por canciones como Get Over You y Groove Light, If This Ain't Love, con Spiller, esta canción. Groover, If This Ain't Love, fue número uno en el año 2000 en listas británicas. Otra canción de Sophie Ellis Bextor, la cumpleañera de hoy, nació el 10 de abril del 79, Get Over You. You think you've got your way, but baby, there's a catch. Don't need your foul play, now you have met your match. You think you're in control, but that won't last that long. You thought you were the crown, honey, you were wrong. You had me taken in, but now I found you out, and I won't go through that again. You've always had to win, and you'll have to go without. You don't know where to stop. No, no, no. Go, go. 2001, Sophie Ellis Bextor alcanzó el puesto número 2 en Inglaterra con la canción Murder on the Dance Floor. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so, I'll have to. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. There may be others. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so. You'll just have to pray. You better not kill the groove. Hey, hey, hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna turn this house around. Make it come out right. There's gonna be before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody, everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a little chance and make it come out. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. De los 90 en Estrellas de Medianoche.

out from the wreckage. Can't make the same mistake this time. We are the children, the last generation. We are the ones they left behind. Coming. All else are castles built in the air.